somos amantes. Não me deixes nesta indecisão. Eu não aguento mais esta paixão. Não digas mais mentiras. Eu sei que tu me amas. Não digas mais mentiras. Se é por mim que tu chamas. Não digas mais mentiras e coisas sem sentido. Não digas mais mentiras. Se as dizes a sorrir, quero ver o teu olhar, o prazer de eu te amar. Quero ver o teu olhar, o prazer de eu te amar. Sejas indiferente. Quero sentir que não estás ausente. Quero que o teu olhar envolvente diga que tudo é como era antes. Não me deixes nesta indecisão. Eu não aguento mais esta paixão. Não digas mais mentiras. Eu sei que tu me amas. Não digas mais mentiras. Se é por mim que tu chamas. Não digas mais mentiras e coisas sem sentido. Não digas mais mentiras se as dizes a sorrir. Quero ver o teu olhar, o prazer de eu te amar. Quero ver o teu olhar, o prazer de eu te amar. Quero ver o teu olhar, o prazer. A vida não faz.

tarde, de noite, cansada demais. Eu não entendo, arrasando todo este tempo e de tanto sofrimento que eu passo a chorar. Coxinha comigo. Sair da cama, de coxinha, é um jeito gostoso de amar. É assim que a gente faz. A noite chegou, é inverno e o frio começou. Hoje vou abrir um vinho e chamar o meu amor. Jantar desde a luz de velas, lá fora a chuva cai de mansinho. Depois do vinho apaixonado, eu e ela abraçado, dormimos de conchinha comigo, o frio vai embora. Vem agarradinhos, a gente namora. Tomara que a noite demore a passar e que o inverno não acabe mais. Lareira acesa, dois corpos em chama, já não dá vontade de sair da cama. De coxinha é um jeito gostoso de amar. É assim que a gente faz. E o frio começou. Hoje vou abrir um vinho e chamar o meu amor. Jantar os dois à luz de velas, lá fora a chuva cai de mansinho. Depois do vinho apaixonado, eu e ela abraçado, dormimos de conchinha comigo, o frio vai embora. Vem agarradinhos, a gente namora. Tomara que a noite demore a passar e que o inverno não acabe mais. Lareira acesa, dois corpos em chama, já não dá vontade de sair da cama. De conchinha é um jeito gostoso de amar. É assim que a gente faz. De conchinha comigo, o frio vai embora. Vem agarradinhos, a gente namora. Tomara que a noite demore a passar e que o inverno não acabe mais. Lareira acesa, dois corpos em chama, já não dá vontade de sair da cama. De coxinha é um jeito gostoso de amar. É assim que a gente faz.

para dançar e vocês vêm para dançar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Com o Banaguiar, com o Banaguiar. E eu no palco entretido a cantar. Vocês vêm para dançar e vocês vêm para dançar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Com o Banaguiar, com o Banaguiar. E eu no palco entretido a cantar. Vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. E seguimos com Dina Rodrigues, da Dona do Coração. Vamos lá meter um bocado de ritmo a isto tudo. E vamos lá com Joana da Mamuqueca. O meu amor gosta mesmo muito de cozinhar. Eu trouxe para ela uma receita lá do Brasil. Ele é demais e faz sempre tudo para me agradar. E esta noite vai ser moqueca para o jantar. Sempre a pedir o mesmo prato. Dá-me moqueca, dá-me moqueca. O sabor é bom e eu estou sempre a repetir. E todos os dias eu quero moqueca. Ai, dá-me moqueca, ai, dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me moqueca, ai, dá-me moqueca. Até a vizinha quer provar um. Ai, dá-me moqueca, ai, dá-me moqueca. E quando

só penso em te amar, não vivo sem ti. Quando olho para ti eu me rendo, quero te abraçar, fazer-te feliz. Se também me queres e eu gosto de ti, vem logo e não digas que não. Vou-me entregar a ti, estou louca com esta paixão. Vamos lá com o grupo Emoji, a dança do tum-tum-tum. Anda comigo, eu vou te mostrar. Não tenhas medo, escolhe o teu par. E neste balanço, só mais um pouquinho, agarra-te a mim, mais um bocadinho. O teu copinho ginga mais um bocadinho e grita pro ar tum tum tum tum. Tu e eu sempre a bombar, toda a noite a dançar.

música é o que o povo gosta. Alegria é assim, ó minha gente. Hoje há festa com o Nelson Costa. Hoje há festa com o Nelson Costa. Não só todo português, esta moda vai nos alegrar. Que a festa sempre fregues, vamos cantar e dançar. Festa sempre fregues, vamos cantar e dançar. Vamos lá agora com a desgarradinha maneira, mesma maneira, com Augusto Canário e Cláudia Martins, Tudo ou Nada, último trabalho do Augusto Canário. Tão diferente das demais, há que tempos de não via, diz-me lá como é que vais, vamos a uma cantiguinha, e quem diz uma diz mais. Das terras de Guimarães, das terras de Guimarães. Bye.

sou mesmo caba. Temos a Diana Chago, que sexy é. Tem Soraya também, que sexy é. Catarina Furtado, que sexy é. E todas as Marias de quem me esqueci também são maravilhas pra cantar assim. Portugal é sexy. Também temos sexy Júlia Pinheiro, sexy Sonia Lalo, sexy Fátima Lopes, sexy Portugal, Lima, sexy Oliveira e tantas, sexy tantas outras. Portugal é sexy. Portugal tem as mulheres sexy mais bonitas. Portugal é sexy. Não há dúvidas, é a mulher portuguesa mais linda, com Paulo Pinto. Eu já te provei e te fiz enlouquecer. Para, bebe. Foi lá na discoteca que eu conheci você. Depois para, bebe. A mulher portuguesa é mesmo muito boa. Quando ela entra em cena fica todo mundo à toa. A mulher portuguesa seguimos com quem? Com Rebeca! Taca, taca, taca, taca, taca, taca!

quero e sem ti desespero. Dá-me o amor que preciso, leva-me ao paraíso. Carlos Miguel, devolva-me a vida. Há muito tempo que não escrevo que sim. Há muito tempo que procuro e não te encontro. Há muito tempo que não para este tormento. Será que o nosso amor foi como o vento? Sempre me juraste amor eterno e deixaste, foi um eterno sofrimento. Já me vou acostumando a este deserto e a meio da noite procuro o teu corpo. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam com teu amor e não sei como abrir. Oh, oh, oh. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam com teu amor e não sei como abrir. Oh, oh, oh. Ninguém sabe como dói este silêncio. Nada enche este vazio tão imenso. Os minutos que passam sem saber. Será que o nosso amor foi como o vento? Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam com teu amor e não sei como abrir. Oh, oh, oh. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a vida que tu me roubaste, que me roubaste. Devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam com teu amor e não sei como abrir. Devolve-me a vida que tu me roubaste, devolve-me a vida que tu me roubaste, devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam com teu amor e não sei como abrir. Oh, oh, oh. Devolve-me a vida que tu me roubaste, devolve-me a vida que tu me roubaste. Devolve-me a chave dos meus sentimentos, por favor, que fecharam com teu amor e não sei como abrir. Oh. Veja a ternura em cada momento, és o meu amor. Olhos, teus olhos e veja a doçura em cada abraço teu. Apaixonados, ninguém nos vai parar. O meu a ternura em cada momento. És o meu amor. Olhos, teus olhos, pés, a doçura em cada abraço teu. Eu ainda estou aqui, ainda não fui embora, mas estamos a chegar na reta final, falta um quarto de hora.

mexe. Latino, baila conmigo, yo quiero solo contigo. Baila, encosta o teu corpo no meu. Do mundo inteiro esta noite será. E esta música mesmo, mesmo para acabar. Mas antes que tinha uma mensagem a dizer, queria agradecer a nossa presidente da rádio pela toda a confiança que me deu até aqui e também todo o pessoal da rádio, os benévios, pelo acolho que me deram. E agora agradeço todas as pessoas que me deram os parabéns durante a festa dos Santos Populares. Muito, muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, agradeço do fundo do coração. Não tenhas medo de te encostar. Eu é com muito gosto que estou aqui para vocês. Baila, encosta o teu corpo no meu. Todo mundo inteiro esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Todo mundo inteiro esta noite. Para estes que ainda não sabem, podes ligar no Facebook. Facebook Rádio Comercial Portugal em Festa. Esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu. Todo mundo inteiro esta noite serei teu. Serei teu. E como estava a dizer, pois já se acabou, já... Mas eu torno a vir, vocês não se preocupam. Eu torno a vir quando? Sexta-feira, sem faltas, a partir das 19 horas estarei cá para outra hora e meia de Portugal em Festa, que sempre foi a melhor música portuguesa. Estar longe de ti, preciso do teu respirar. Não tenhas medo de te encostar, fazer de mim o teu pai. Teu corpo no meu, todo mundo inteiro esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu, todo mundo inteiro esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu, todo mundo inteiro esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu, todo mundo inteiro esta noite serei teu. Então, um grande bom dia a todos e eu digo que até sexta-feira, sem falta, 19 horas, outra emissão Portugal em Festa. Mas pode ficar ligado na Rádio Corciela. Então, vou ver se na companhia da RDP Internacional e até breve, sexta-feira, sem falta, estarei cá. Tchau, tchau. Baila, encosta o teu corpo no meu. Um grande abraço a todos. Baila, o teu corpo no meu, todo mundo inteiro esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no meu, todo mundo inteiro esta noite serei teu. Baila, encosta o teu corpo no